Deixa eu acompanhar a galera aqui. Quando digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Alô, meu tio Adriano, minha tia Inho, amo vocês, um grande beijo pra toda a galera do Pará. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos. Mas não posso aceitar do que vai ser de mim se eu te perder um dia. Vem, pai. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois entrego. Bora, ele que calmou. Falo tipo, falo coisas que eu nem sou, mas depois eu nego. Mas na verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentira, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do teu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Joga a mãozinha pra cima, diz, vai. Só quero ouvir você, coisa linda, meu povo, canta! Diz que é verdade e tem saudade, e ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade e tem saudade, e ainda você quer. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer. Viver pra mim. Viver pra mim.